Os cobridores dos sete mares dos sonhos piratas apontam versos em canhões de pés. É, barulho, é necessário navegar em terra seca. É no sonho, a pensa na real. E nem vem com história triste que eu botei a minha pro cara da carroça até o burro chorou. Se liga, meu brother, na rima, pois com o tempo a vida nos ensina. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima. Muitos querem status, riqueza e diamantes, e tudo isso a natureza engole num instante. A Babilônia incendeia, tem que ficar esperto pra não ser mais uma presa. Afasta de mim esse cálice, quero ter paz na caminhada. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Vou na simplicidade, sabedoria na canção. Tudo que passamos, nada, nada é em vão. Afunda no mar, afunda no mar. Madeira fica por cima, por cima, por cima. Mostra nas por cima, mostra nas tudo, girando pelas minas. Quem não quer, tem riqueza, carrão, fartura e mulher. Cê quer dinheiro ou saúde, escolhe o que cê quer. Viver pouco como rei ou muito como cê. É difícil é escolher uma dessas opções. Tem que saber viver nesse mundo de ilusões. Por causa da ganância, vaidade e muita fama, tem gente que se afoga, se ilude e desanda. E que adianta ter dinheiro e estar sozinho? A solidão leva muitos ao precipício. E a amizade de verdade hoje é difícil. Na hora do perreio, vai ver quem é amigo. O inimigo se perde na trilha e vem com a força da inveja. E tem veneno que entorpece a quem? O cérebro tá sem. Injuriado, me acalmei, foi com madeira de lei. Fechei os olhos, meditei, os recalque, matei. Madeira de lei, assim me tornei. Tendei a mente a quem aponta onde foi que eu errei. Conselhos bons eu guardei, assim me edifiquei. Caro rapaz se realiza com X4, cantei. Reflexão 6. Não queria ser o mar, me bastava a fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Também assim pensei. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser a ceia, me bastava o pão. Não queria ser a hora, porém o momento. Muito menos ser conceito, apenas a canção. Mas é madeira, moleque. O ouro afunda no mar, afunda no mar. Madeira fica por cima, por cima, por cima. Mostra nas tudo, girando pérolas finas. O ouro afunda no mar, afunda no mar. Madeira fica por cima, por cima, por cima. Mostra nas tudo, girando pérolas finas. Por cima, mostra nas tudo, girando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, por cima, mostra nas tudo.